Showtime Web Radio. Começa agora o Marco de Hoje na Showtime com Marco Antônio Santos Freitas. Agora na Showtime. O Marco de Hoje. Boa noite, Marquinho. Tudo bem, querido? Eu tô, e você, como é que tá? Tudo ok. Tava meio emocionado aqui porque... Eu também. Olha, coincidência, querido. Eu também. Eu tava preparando há uns 2 dias o programa, e só que eu deixei para mais umas semanas, a gente, que às vezes tem algumas décadas que às vezes eu vou colocando já assim, né, imaginando, umas décadas de garimpagem de música, que eu vou assim, colocando já assim com tempo de antecedência aqui ali, uhum, assim, mesmo para estudar mais tarde. E anteontem eu estava ouvindo essa maravilha dessa canção que estava agora tocando antes de tu me chamar. Gostou, e né? Aquela do Styx, que é Babe, tava tocando agora essa aí, essa canção aí, ela foi até da trilha sonora da novela Água Viva. E é uma canção que eu adoro, Babe, do grupo Styx. Eu também, viu? Olha, eu acho lindíssima mesmo, lindíssima. Eu me lembro que até no mesmo disco, foi ali que eu conheci o... A gente volta e meia até fala, o Renzo, foi até no show dele em Vegas. Foi ali que eu conheci o Barry Manilow, porque uma das canções que tinha ali também era Ships. Você lembra aquela canção bem bonita do Barry Manilow? Lembro. Na novela. E aí, como é que estão as coisas? Tudo bem? Tranquilo, e nós vamos pedir ao seu entrevistado, Michel Cerdan, que dê um pau bem dado no Renzo Mora, porque depois daquela foto daquele vadio sentado ao lado de Papai Noel, tem que arrebentar ele. Ah, eu tenho que passar pro Michel. Ele tá aí já? Já tá na linha. Nossa, é uma honra. Gente, assim, ó, um monte de gente me escrevendo, empolgadíssimo com a entrevista que tá para acontecer, né, que tá começando agora. Queria falar então que o nosso convidado de hoje, nome de batismo Antônio Carlos de Aquino, mais conhecido como Michel Cerdan, ele é um lutador profissional brasileiro, ele começou praticando judô com menos de 10 anos de idade, na adolescência ele descobriu a luta livre, e se os nomes Verdugo, Tigre Paraguaio, Rasputin, Ted Boy Marino, Aquiles, Demônio Cubano, Múmia, Trovão, fazem você ficar assim, dão aquele toque de nostalgia no seu coração. E aquele vadio daquele juiz, o índio paraguaio. Isso. Hã? O quê? Pois é, se esses nomes fazem você assim, uau, lembrar... Ah, não, o Fofunha tá me corrigindo, era índio saltense, eu não sei o que... Índio saltense, E você avisa o Michel, porque quem ligou pra ele foi o Fofunha, que o Fofunha é gago. Tinha um lutador chamado Tigre Paraguaio. Sim. Né? Então, de repente se confundiu. Mas se esses nomes fazem você dar um sorrisinho na sua cara, assim, fazem você lembrar, assim, como você era feliz e não sabia... Verdade. Então, a gente tá aqui pra dar as boas-vindas pro um dos maiores nomes, provavelmente o maior nome ainda vivo da luta livre, do telecatch brasileiro, Michel Cerdan. Tudo bem, Michel? Tudo bem, Marco Antônio. Prazer estar falando contigo, tá, querido? Prazer é meu, maior ainda, rapaz. Foram um abraço pra você, um abraço pra todos os teus ouvintes aí de São José dos Campos, né? E nós estamos falando, Michel, pra todo o Vale do Paraíba e pro Brasil inteiro, viu? Pro Brasil inteiro. Por exemplo, Michel, tô aqui em Porto Alegre. Então, quer dizer, a gente cobre aí todo o território nacional, a gente tem até ouvintes também na Argentina. Então, queria te dar as boas-vindas mais uma vez, viu, querido? Poxa, que legal, hein? Muito bom, muito bom. Não, querido, aqui, ó, assim, ó, é uma honra mesmo, e sei lá, faz de conta que não tu estás num divã, dá uma deitada aí, a gente vai começar do começo mesmo. Fala como é que foi a tua infância e como é que o Antônio Carlos de Aquino se tornou Michel Cerdan. Fala um pouquinho assim da tua infância. Posso falar à vontade, não? Pode. Por favor. Então tá bom. A minha infância foi muito dura. Meu pai era peão, porra. Meu pai... a gente vem considerar o pai da gente, normalmente é isso que acontece, vem considerar o pai da gente um herói, depois que casa, depois que começa a entender mais as coisas, os mesmos problemas... Eu não, eu já sabia, eu já considerava meu pai um herói. Isso em São Paulo? Meu pai tinha um defeito, Marcos. Meu pai, ele gostava muito de fazer filhos. Então nós somos em 13 irmãos, hoje não todos vivos, mas nós éramos em 13 irmãos. Então você imagina, o meu pai era peão de obras, meu pai passou depois a ser mestre de obras. Eu estava até escrevendo isso, que já falei acho que até para você quando conversamos. Vai ser uma biografia tua, né? Hã? Vai ser uma biografia tua, me avisaste. Então, vai sair na biografia e eu estava escrevendo sobre exatamente sobre isso daí. Que o mestre de obras, ele tem uma vida meio de cigano. Uhum. É, ele é o primeiro aí onde a empresa vai fazer uma obra, ele já constrói a casa, o barracão dele de madeira, ele já muda com os filhos para lá. Hoje não sei se é assim ainda, antigamente era, quer dizer, o mestre de obras, era fiscal, era vigia, era tudo. E esse era o meu pai. E a gente sofria muito, porque cada vez um filho, cada ano um filho. Uhum. E comia polenta, né? E a minha mãe, para variar, fazia polenta no almoço com banana. Uhum. E à noite ela fritava a polenta para ficar um pouquinho diferente. Essa foi a minha vida. É, aí o meu pai tinha um sonho de ter um filho padre. É, nós estávamos morando no Bom Retiro e ele frequentava a igreja. Como meu pai já tinha um irmão e um tio padre, tinha algumas tias que eram freiras, e ele sonhava em ter um filho padre. E quando os padres de lá da igreja do Bom Retiro fizeram uma campanha para levar garotos para o seminário, o meu pai na hora falou: o meu filho tem vocação para padre. E aí quando ele veio falar comigo que eu tinha vocação para padre, ele falou: você vai para lá que é 4 refeições por dia, você não vai comer mais polenta. Aí eu achei que eu também que eu tinha realmente vocação para padre, Marcos. Tá, e me diz uma coisa, isso tudo, teus pais são originalmente de São Paulo também? É, meu pai era de São Paulo, Eu mesmo nasci no Brás, na rua Maria Joaquina. O meu pai era da cidade de Amparo, minha mãe nasceu no Canindé, nós éramos daqui mesmo. Eu fui pro seminário, eu era magrinho, sequinho, vesgo, e aí fui pro seminário, eu era muito... Lá no seminário tinha jogos, e tinha competição entre as escolas, e lá comecei a praticar o judô, vim conhecer o judô lá no seminário. Eu era bom. Porque além de todas essas vantagens que eu tinha de ser magrinho, sequinho, vesgo, mas eu era canhoto. E no judô, o canhoto leva muita vantagem. Levava, hoje em dia já tem treinamento específico. E eu levava muita vantagem. Só que como era muito seco, um padre já se preparou para me ensinar a treinar um pouquinho de musculação. Na época não chamava musculação, era halterofilismo. E aí eu pegava uns pezinhos, ficava treinando e treinava depois o judô. E fui indo, fiquei anos. Eu fui para lá um pouco antes de completar os 8 anos. E saí um pouco antes de completar, que os padres faziam a campanha para levar garotos e para mandar embora também. Faziam campanha assim, era mais ou menos perto do fim do ano. Como eu faço aniversário em fevereiro, então eu saí um pouco antes de completar os 14 anos. Os padres chegaram à conclusão que meu negócio não era ser padre, porque toda vez que chamava para rezar, eu não aparecia. Quando era para o esporte, eu era o primeiro a chegar. Entendi. Tá, então quer dizer, na verdade, os padres meio que descobriram primeiro que tu mesmo, que a tua vocação não era o sacerdócio? Não era mesmo não, viu? Não era. Eu fui iludido mesmo, fui para escapar da fome. Era muita fome, Marco. É mesmo? Era muita fome, a gente passava. Nessa altura da vida, meu pai já estava com, eu acho que nesse tempo aí já com 6 ou 7 filhos. E peão de obra, pô. Então era muita coisa ruim aí de uma vez só. E quando falou, lá tem 4 refeições por dia, café da manhã, almoço, café à tarde, janta. Isso foi tão forte, padre, pô. Eles esqueceram de falar pra mim que você pode ter que tomar vinho. Tu não bebes nada, né? Tu não bebes nada, querido? Não bebo nada, nada, nada. E nesse ponto eu puxei meu pai, não bebo nada. Que maravilha. E me diz uma coisa, do judô, que foi ao redor, sei lá, dos 18 anos de idade, como é que daí na adolescência descobriu a luta livre? Teve alguma coisa a ver com aqueles ídolos mexicanos, Mil Máscaras, El Santo, e essa, esse pessoal não, né? É, uma coisa foi ligando a outra, Marco. O seminário mudou totalmente minha vida. Eu saí de lá, continuei praticando aqui fora já o halterofilismo ainda, uhum, e treinando judô. Treinava numa academia famosa, na época chamava Academia ONU. Uhum. Treinei muito tempo nessa academia. E um dia eu fui assistir, já tinha luta livre no Pacaembu, tinha luta livre no Ibirapuera, estava começando na televisão, e um dia eu fui assistir um campeonato, na época chamava-se Braço de Ferro, hoje parece que ele chama luta de braço, sei lá, qualquer coisa assim, era Braço de Ferro, e um dos lutadores era da luta livre. Então tinha um bocado de gente lá, a maioria tudo estrangeiro, né? Que a luta livre naquele tempo ainda era mais estrangeiro do que brasileiro. E era no prédio da Gazeta, estava sendo construído ainda o prédio da Gazeta, quando a Gazeta Esportiva fez esse campeonato lá. Ganhou até um cara da Moca aqui de São Paulo, um tal de Jorge Zeleníacas, que era 10 anos campeão brasileiro de braço de ferro. E quando terminou, que eu estava descendo as escadarias lá do prédio da Gazeta, tinha um senhorzão, gordão, barbudo, me chamou. Eu já estava bem fortinho nessa época, já treinava bem firme mesmo. E ele perguntou para mim se eu lutava. Eu falei que não. Eu falei que luta livre, não. Era, o nome dele era Gran Caruso, um argentino. E ele perguntou para mim se eu gostaria de treinar luta livre, se eu ganhava algum dinheiro com o judô. Eu falei, não, é o contrário, eu ponho o dinheiro do meu bolso. Ele falou, você não quer fazer luta livre? Eu falei, posso experimentar. Aí ele me deu o endereço da academia, que ficava na Praça das Bandeiras, academia de um personagem na época, chamava Benjamin Ruta, era um técnico, juiz, era uma figura na época. E no outro dia, quando a academia abriu, eu já estava na porta, esperando. A academia abrir, nunca mais parei. Agora, você quer saber como é que veio o nome? Isso, quer dizer, eu penso que teu nome artístico tem a ver com o Marcel Serdana, que foi casado com Edith Piaf. Exatamente. E, né, exatamente. Ele foi campeão de boxe, não foi? Hã? Ele era campeão de boxe, não era? Ele era campeão mundial, né, francês, né? Isso, casado, boxe, né? Era marido da Edith Piaf. Isso. Cantora isso. Lírica. Isso. Famosos na França. Famosíssima, Chantus. Tanto claro. Que ele foi disputar o título mundial, ganhou de novo. O avião dele caiu. A França estava em comoção por causa disso, lá ficou em comoção na época. E quando eu fiz uma excursão e nós fomos para a França, o empresário achou que tinha, nós éramos dois brasileiros na equipe, achou que tinha brasileiro demais. E aí ele pegou, como eu tinha o cabelinho meio puxado de lado, não sei o que, ele falou que eu tinha pinta de francês. Aí ele colocou o nome de Marcel Serdan. Que bacana. Aí fiz a excursão todinho com esse nome de Marcel Serdan. Quando nós viemos embora, o nome já veio na frente. Que legal. E na Nestor Pestana, ao lado da TV Excelsior, tinha uma boate, chamava Vagão, chama ainda, me parece que existe até hoje, chamava Vagão. E aí tinha um conjunto de travestis, que na época era coisa do diabo. Tinha um conjunto de travestis lá que você tinha até medo de chegar perto. Era tipo assim, os menudos, vai. Saía um, entrava outro, saía um, entrava outro. E o coreógrafo deles, o coreógrafo, era famoso também o cara, viu? Puxa, a biografia do cara vem. Chamava Marcel Serdan. E aí eu comecei a sofrer bullying por causa disso. E eu falei, eu vou mudar meu nome. Foi o máximo que eu consegui, foi chegar no Michel Cerdan. Tá, óbvio, o Cerdan, o pugilista francês, é com C, o teu com S, né? É com S. Isso. O meu é com S, né? Foi uma das mudanças também. Sim, o Cerdan de Marcel é com C. Sim, sim. E me diz uma coisa, Michel. Como é que foi assim, no Brasil, quando eu penso... Marco, né, fala um pouquinho mais alto. Ah, não, tudo bem, tudo bem. Falando na língua de vocês, eu sou meio mono, viu? Tudo bem. Qualquer coisa me interrompe se não me ouvires, tá? Quando eu penso no Telequete, Gigantes do Ringue, eu assistia aqui na TV Guaíba, passava os domingos, na década de 80, né? De noite, nos domingos, eu me lembro que eu ficava assistindo com meu pai, e eu me lembro que aquele hábito, aquela tradição mexicana de até os heróis usarem máscaras, não, parece que não pegou muito no Brasil, mas se eu não me recordo, se eu não estou muito louco, começaste usando uma máscara branca, não começaste? É, eu usava. Eu quando voltei para o Brasil, eu comecei a treinar com os gringos, mesmo com o Caruso, o Gran Caruso, Argentino, na academia do Ruta, só tinha gringos lá. E eu em seguida já tive muita sorte, e até um episódio engraçado aí no meio, quando eu comecei a treinar, eu caí na mão de um, foi o meu mestre, meu ídolo, chamava-se Cangaceiro, puta nome no mundo da luta livre, viu? Fazia vale tudo no Nordeste, no Norte, era campeão brasileiro de vale tudo. Enfim, era um dos homens mais fortes que eu conheci até hoje. E ele perguntou para mim, eu fazia 2 meses que estava treinando luta livre. Aí ele pergunta para mim assim, você não quer fazer uma luta? Eu falei, já? Ele falou, você tem jeito, você leva jeito, porra, sabe? Cai bem, vai, não é, te interessa? Eu falei, tem cachê? Ele falou, tem. Eu falei, então interessa. Eu falei, então, o que eu faço? Ele falou, vem amanhã, você vai treinar e vai lutar com o Edson, o cara de boi. Eu falei, como assim? Eu vou treinar, vou lutar, eu vou lutar, vou treinar. Como? Eu não entendi. Ele falou, não, você vai treinar com ele aqui hoje e amanhã, porque no sábado vocês vão lutar em Ribeirão Preto, vocês dois vão lutar um contra o outro. Eu falei, mas eu vou treinar com ele. Ele falou, você vai treinar com ele. Aí o cangaceiro olhou para mim e falou... Aí ele chamava todo mundo de corno, sabe? Ele falou, corno, ninguém falou para você que isso aqui tudo é combinado, não é? Eu falei, não. Aí você sabe qual foi minha reação, Marco? Ah. Comecei a chorar, cara. É mesmo? Comecei a chorar porque eu era um atleta de competição. Eu era um atleta que queria combater, eu queria pau, eu queria... ganhada, eu queria luta. E aí o cara vem dizer pra mim que era tudo combinado. Puxa. Aí eu chorei, fui pra casa, chorei à noite, e no outro dia quando a academia abriu, eu tava na porta lá. O que o cachê e o almoço e o jantar não faziam, hein? Não entendi. O que o cachê e as refeições não faziam tu fazer, não levavam tu a fazer, hein? Puxa, Marco, o som tá meio... Tá, eu vou falar mais alto, eu disse que o cachê te convenceu que não fazia problema, não teria problema de ser combinado. Claro, sim, claro. E me diz uma coisa... Não, mas eu gostei mesmo, sabe? No fundo eu gostei, sabe por quê? Nós aplicávamos todos os golpes. Eu tinha um bocado de golpe do judô que eu não conseguia aplicar nunca. Aliás, isso aí eu escutei o próprio Gracie, Royce Gracie, falando. Ele foi fazer uma luta no Japão com Tony Nock. E ele fez um comentário sobre isso daí. Falou, nossa, eu treinei a vida inteira alguns golpes. Eu tinha o sonho de um dia poder encaixar um dos golpes que eu treinei tanto numa luta. Só que os adversários não deixam, eu não consigo. E aí ele foi pro Japão, lutou com o Tony Nock, o Tony Nock deixou ele aplicar todos os golpes que ele tinha o sonho de praticar. E que comigo legal. Aconteceu a mesma coisa. Eu no que judô legal. Tinha vontade de aplicar alguns golpes e não conseguia no judô mesmo. E depois na luta livre eu aplicava os golpes, o adversário deixava e aplicava um contragolpe, o que eu achava muito legal. E me fala assim um pouquinho, Michel, da, das consequências, assim, físicas. Porque, pelo amor de Deus, né, vocês se machucam mesmo com aqueles voos e tudo mais, aqueles rasantes. Tiveste muitos problemas, tipo assim, joelhos, coisas assim, que te acompanham? Eu tive muitos, muito. Eu machuquei muito. O primeiro acidente feio foi lutando num circo. Nós lutávamos muito em circo na década de 60, mais ou menos. Uhum. E aí o pé do meu adversário enroscou na lona. Quando ele escapou, ele me pegou bem na ponta da costela, que quebrou a ponta e perfurou o pulmão. E a minha sorte foi que tinha, do lado de um pronto-socorro, tinha ambulância, oxigênio, tinha tudo. E já me deram já atenção na hora, e senão tinha morrido. E que cidade que foi isso, lembra? Aí fiquei 3 meses internado. Uau! Quando fui para o hospital, aquela dor era tanta, com 11, era soro com 11 tipos de remédio eu tomava. E eu falava assim, né, nunca mais eu quero saber dessa merda, nunca mais eu faço luta livre. Um mês depois, eu acho que eu nunca mais eu vou lutar, nunca mais, eu acho que eu nunca mais luto. 3 meses depois, quando eu estava para receber alta, eu não vi a hora de receber para ir lutar. Que legal. E que cidade que foi esse acidente, lembra? Hã? E que cidade que foi esse acidente? O acidente foi mais ou menos eu ainda não estava casado com a Aida, eu casei com a Aida com 30, foi com menos de 30 anos, com uns 26, 27 anos. Mas em que cidade que foi? Em que cidade? Em que município, lembra? É. Foi no circo, aqui em São Paulo mesmo. Ah, em São Paulo mesmo. É. Ah, tá. E o pessoal que não viu ainda, tem até um documentário muito interessante de 2015 chamado Monstros do Ringue, do talentoso Marco Durdan, que até cobre a tua carreira, né? Nossa, esse documentário está muito bom, Marco Antônio. Esse documentário, quer dizer, eu sou suspeito até para falar, porque o claro. Gigantes do Ringue é minha marca. Uhum. Ela já está aí rodando e viajando e é conhecida no exterior e tudo há uns 30 anos, mais ou menos. Tá, então, o maior arquivo da luta livre brasileira está comigo. Uau. Eu tenho o maior arquivo da luta livre brasileira. E aí fizemos um acordo, eu, o Marco, quando ele começou a me acompanhar, fazendo as filmagens dele. Uhum. E resumindo, eu estou 60% do filme. E depois os restos 40 tem entre Aquiles, Mr. Argentina e outros caras aí. Uhum, mas uhum. O filme ganhou todos os prêmios, de todo, de uhum. ótimo, de todos os pessoal que julgou tudo. Ele competiu na 19ª Mostra Internacional de Cinema. Uhum, e ganhou em primeiro lugar. Isso. E me diz uma coisa, Michel, fala um pouquinho, tá, como é que é a recepção ainda, tu viajas direto pelo Brasil, né? É. E como é que é a recepção ainda do pessoal, assim, é muito comum ires num show onde tem 3 gerações de pessoas te acompanhando? Isso é muito o quê, Marcos? 3 gerações de pessoas te acompanhando nas performances, assim, o pai e o avô. É, sim, os pais levam as crianças e eu acho que é normal, sim, 3 gerações, é isso que você falou? Isso, gerações diferentes acompanhando teus shows. Normal, sim, é que nem a minha academia, que eu tenho academia aqui já há mais de 30 anos, eu já cuidei do pai que virou avô, cuidei do pai que era o filho e hoje estou cuidando do neto hoje. Sensacional. Eu vou te dizer uma coisinha sobre 2 ouvintes, tá? Que escreveram bem empolgados com a entrevista, tá? Tem um ouvinte, o Fábio Moraes, ele falou assim, fala pro Serdan que o árbitro Valtinho, aquele baixinho de bigode, mora em São José dos Campos e eu o encontro toda semana com ele na Câmara. Falou isso, mandou um abraço pra ti e também o ouvinte. Legal, Valtinho, eu sei quem é, lembro pois dele, é. Fazia juiz, era desde o tempo da Excelsior. Isso, exatamente. E tem também um ouvinte, Abdael Ambruster, que é da capital paulista. Ele disse: o meu pai era dos Reis do Ringue. Ele atuava como vilão, conhecido como Massacre. O nome dele é Jorge Ambruster. Está te mandando um abraço. Foi meu amigo, pô. Massacre, grandão. Era, fazia papel de índio. Ele tinha pinta de índio mesmo. Era grandão pra caramba. Legal, gente finíssima. Manda um abraço pra ele, cara. Um abraço. Ele disse... o meu pai falava que o show arrastava multidões, tinha gente que se envolvia tanto no show que ficava realmente, o pessoal ficava furioso com os vilões e queriam bater na gente na saída. É verdade. Índio Massacre, puxa vida, olha que lembrança, manda um abraço aí. Um abração, querido, me diz uma coisa, quando é que a tua biografia vai estar pronta? Olha, eu já era para ter entregue para a editora. Eu parei um mês agora de fazer, já tinha que ter entregue que eles queriam já para janeiro. Ok. Mas eu parei porque eu estava negociando com uma emissora agora de TV. Ok. E comecei a querer fazer o piloto e me... Puta, atrai de lutador, atrai... Eu tenho lutadores, mas eu precisava de fazer o piloto, que era para todo mundo ver... Falar, esse é o programa que eu quero pro meu canal. E aí me dediquei ao máximo, sabe? Uhum. Então eu parei. Deu um branco na minha cabeça aí, eu não consegui escrever mais nada com relação à biografia. E parei. Agora que tá dando uma refrescada, já gravei o piloto, tô esperando o resultado, mas aí já não tenho mais aquela angústia de saber... Se o programa eu ia conseguir fazer ele bonito, se ia conseguir fazer certo, porque a luta livre hoje, Marco Antônio, ela está muito diferente de anos atrás. Eu me considero, aqui no Brasil, o cara mais bem preparado para assumir uma nova luta livre numa televisão, porque eu fui fazer um estágio até nos Estados Unidos, na WWE, para aprender tudo. Eu entrava em estúdio às 9 horas da manhã e saía às 6 horas da tarde todos os dias. É mesmo? Aprendendo, conversando, vendo, aprendendo teoricamente ali, vendo todos os golpes, onde o cara punha a mão, como é que ele encaixava o pé, tudo coisas assim nos detalhes, porque o americano é assim, sabe? Uhum. Ele é cheio de detalhes, ele quer que você faça... Do jeito que é. Sim. Tivemos alguns problemas com relação a nomes de golpes, porque eu trouxe ela para o SBT, a Luta Livre, a WWE. Uh-huh. E eu me negava a falar nome de golpes, por exemplo, pilão. Nós sempre tivemos esse golpe aqui no Brasil, o pilão. E lá nos Estados Unidos tem outro nome. E aí eu me neguei a falar, o golpe que já existia aqui eu falava em português. O que não existia, por exemplo, pedigree, nunca ninguém tinha ouvido falar nesse golpe aqui no Brasil. Então eu falava pedigree. Entendi. Aí conversando com o vice McMahon, com o filho dele, acabaram concordando comigo Que legal. E trouxemos ela aqui para o SBT. Mas negócio de horário mal colocado... Contrato mal feito, eram 8 páginas o contrato, Marco, e todos os itens para eles, e um item só, o último item, dizia assim: este contrato poderá ser rescindido por qualquer motivo ou sem nenhum motivo. Aí eu falei: pô, vocês estão me achando um cara de idiota, então tira esse item daqui. Para que eu vou assinar um contrato com um item desse? Entendi. Aí eu me neguei a assinar o contrato e aí aconteceu um monte de coisa, ela ficou apenas 3 meses no ar. Mas então esse piloto que fizeste agora, então esse aí é um produto completamente nacional, é isso, né? É. Que legal. Vocês vão começar a ir atrás de emissora, já tá certo para ser exibido, como é que é? Eu não entendi, mas... Já está certo, a data já está certa de quando vai ser exibido ou não? Não, ainda não, estamos negociando ainda. Ok. Já está fechado, já está acertado, só falta com relação às datas ainda. Ok, e E me diz uma coisa, Michel, como é que as pessoas podem... Fala um pouquinho do teu site, como é que as pessoas podem ter um contato, tu tens, escreve com frequência crônicas da tua vida, tu pessoal até ficar em contato assim contigo e ficar por dentro quando a biografia for finalmente lançada e o programa também for exibido. Fala um pouquinho disso, faz a tua propaganda aí, por favor, a tua divulgação. Tá bom, olha, quem quiser entrar é só de clicar aí www.gigantesdorindo.com.br. Vai entrar no meu blog, vai ver mil coisas. Pode entrar também no YouTube, mas esse daí, o Gigantes do Ringue, esse aí é o meu blog. Você vai achar uma página, tá lá, Memórias de um Lutador. Isso. Aí tem histórias, mas todas verídicas, não tem nada ali inventado. Tudo aconteceu, tem mais de 150 histórias que irão entrar... Na medida ali do possível, vão entrar dentro da biografia também. Que legal. Mas a pessoa que acompanha esse blog, obviamente, ela não vai ficar sabendo, vai ter coisa no livro que obviamente não está no blog, né? É, vai ficar sabendo sim, vai, porque eu vou postar. Vou postar sim. No blog, vou postar no Facebook, vou postar no YouTube. Maravilha. Michel, eu quero te agradecer pelo teu tempo, tá? É. Muito obrigado por falar com a gente. Esgotou? O nosso tempo esgotou. Eu sei, passa rápido. O que é bom passa rápido, né? E porcaria fica muito tempo. Tenho então... 2 minutinhos. Hã? Tem 1 minuto? Claro, claro, claro. Tá bom, então é o seguinte, ó. Vê aí, faz uma campanha. Eu sou o único cara no mundo, já foi pesquisado, tá? Isso não é, tô falando, sou o único cara no mundo que até os 72 anos nunca tinha andado numa moto, nunca, nem na garupa de uma moto. Com 72 anos, para fazer 73, entrou numa autoescola, tirou carta na marra. E hoje piloto uma Shadow. Eu quero o meu recorde do Guinness Book. Uau, uau, uau. Mal que lhe pergunte, é verdade que tu tens mais de 72 anos, então? Quer dizer, não é boato que tem 74? Eu tenho 75, vou fazer agora, o mês que vem, agora 75 anos. Uau, uau. Eu tirei a carta e... E piloto uma Shadow hoje, gigantesca aí, leva um tombo, já fui atropelado, já... eu gosto. Tá. Só antes de acabar uma coisinha, como é que faz pra cuidar da tua saúde, assim? Tu é daquelas pessoas muito careta em matéria de alimentação, tu não é vegetariano, né? Não, vegetariano não, eu como carne, carne é proteína, você precisa disso daí. Não, eu mas assim, come um pouco de não, tudo, inclusive doce. Eu sou de tendência mesmo para magra, sabe? Uhum. Não faço muito, mas a minha mulher, que ela também dá aula aqui na academia, uhum, dá aula de ginástica localizada. Uhum. Então ela sabe como preparar uma alimentação sempre saudável. Então nós sempre se cuidamos, sempre. Ah, se, tá. Não, se eu não morrer por causa da moto, é bem capaz que eu dure alguns anos ainda. Querido... Olha, um prazer falar contigo. Muito obrigado pelo teu tempo de novo, tá bom? Só uma coisinha. Claro. Tem um sobrinho aí que é investigador em São José dos Campos. Ah, Ricardo Aquino, lutador de luta livre. Ricardo Aquino, um abraço. Eu avisei pra ele que eu ia estar aí falando hoje. João, conhece ele, João? Ricardo Aquino, você está perguntando pra quem? Conheço sim, é João Alckmin, o Michel. Conheço sim. Ah, é? Você conhece? Conheço, conheço. O chefe dele, o delegado, mandou ele vir aqui só para buscar um autógrafo meu. Estou entregando, hein? Estou entregando agora. Mas o seu autógrafo vale em qualquer lugar, meu amigo. Obrigado. Puxa, uma honra falar contigo de novo, tá? Então, Michel, quero te agradecer pela enésima vez, e um grande abraço e até mais. Até mais, e estou sempre à tua disposição, Marco Antônio. Um grande abraço, querido. Outro tchau. Cara, bom tchau. Fim de ano para você. Tá, para ti também, querido. Um ótimo Réveillon. Tchau. Tchau, um beijo. Outro, que simpatia, hein, Marco Antônio? Pô, simpatia, e mundo pequeno, hein, vou te contar, hein. Mas muito simpático, viu? mundo mundo, mundo pequeno, o mundo é redondo, todo mundo acaba se encontrando, meu amigo. Isso, e não adianta entrar mijar nos cantos que não tem canto. Não, né? Não adianta, até o Renzo no colo de Papai Noel. Bom, vamos lá para a primeira? vamos para os anos 50. Vai então, lá, Fufunha. Nossa garimpagem. Antônio. E aí, pois é, essa canção dos anos 50, e ela é de 58, não fez sucesso, né? Piri Piri, ou Pitsi Pitsi, uma coisa a ver com Tenha Piedade, ou Que Pena, está basicamente lamentando esse amor que não é correspondido. O cantor é o Paul Anka, famosíssimo, né? Vários sucessos ele teve, provavelmente o maior deve ter sido Diana, do Brasil, Diana, teve uma versão na Jovem Guarda. A gente vai ouvir uma outra canção dele que fez muito sucesso, Put Your Head on My Shoulder, que é de 59, daqui a pouco um trechinho. Ele é canadense de origem libanesa, nasceu em 1941 em Ottawa. Ele teve sucessos nos anos 50, 60 e 70. Canções como já falei, Diana, Lonely Boy, Put Your Head on My Shoulder, que a gente vai ver um trecho, como eu disse, And You're Having My Baby. Ele também é muito conhecido por ter feito a versão em inglês de uma letra francesa de dois autores, do Claude François e Jacques Rouveau, que no original era Comme d'habitude, que se tornou My Way. Né? Ele fez a versão e obviamente ficou conhecidíssima na voz do Sinatra. O Paul Anka também canta uma canção, nossa, né, que marcou a época e das mais tocadas em rádio na história da rádio. Ô Marco, que eu gosto dessa música, mas com o Brook Benton, viu? Com o Brook Benton, pois é. Tocaste até já umas duas vezes. Eu acho fantástica. É, essa canção tem montes de versões, né? Olha, deixa eu só te dizer, para não me perder aqui, quem está nos ouvindo e mandando um abraço é o Jean Robson, o Roberto, vigilante do Banco Santo Ander, e o Cabo PM Rodolfo, lá no satélite. Grande abraço para vocês, obrigado à força, gente. Tá. O interessante é que ele, em 83, ele escreveu uma canção chamada I Never Heard, com o Michael Jackson, que depois foi lançado em 2009 com um novo nome chamado This Is It, e uma canção que ele escreveu com Jackson em 83, que era Love Never Felt So Good, foi desencavada, foi descoberta há pouco e lançada num disco póstumo do Michael Jackson em 2014. Uma canção linda, com uma pegada meio disco, muito bonita a canção. Ele está em cerca de 210 trilhas, incluindo em Magliari, no Brasil era a Renúncia de um Trapaceiro, um drama do fim dos anos 50, com Alberto Sordi e a Belinda Lee. Paixões Ocultas, que foi também estrelado pelo Paul Anka. Tubarão, clássico do Spielberg, de 75, também tem canção dele. Nas comédias juvenis israelenses, Sorvete de Limão e Amor de Menina. Numa comédia recente, recente não, já tem mais, tem uns 10 anos, que é O Filho do Máscara, que era uma sequência do Máscara, do Jim Carrey. Então, quer dizer, ele continua faturando só por, só com, não só ele continua fazendo shows, mas também as canções continuam sendo usadas direto em trilha sonora. E também o tema do maior talk show da história, o Tonight Show, do starring Johnny Carson, o tema foi composto pelo Paul Anka. Então, quer dizer, há também aquela canção do Deves Gostar, She's a Lady, do Tom Jones, escrita por ele. É. Então, quer dizer, sucesso gigantesco até hoje, é um dos das pessoas que mais se apresentam em cassinos pelo mundo afora. Então vamos tocar um trechinho do Put Your Head on My Shoulder, põe a sua cabeça no meu ombro. Showtime, sempre com você. Put your head on my shoulder. Esse cara é fantástico, viu? Marco Antônio? Ele trabalhou muitas vezes arranjo, sabe de quem? Célebre Dom Costa, que tu adora. Ah, tá. É brincadeira, a história vai, né, a gente vai sempre encaixando, né? O pai da Nica Costa. Sim, pai da Nica Costa, exatamente. Vamos para os anos 60? Vamos lá. Por favor. Je marche sur la grande scène, j'ai laissé mes problèmes de loin derrière le rideau. Pour la première fois, le projecteur m'entraîne et je ferme les yeux là devant le micro. Je veux chanter devant ce précipice où j'ai peur de me laisser tomber. Je sens les larmes couler sur mon visage à tous les mots que je lance vers toi. Ce morceau de glace soudain brûler et courir dans tes bras. Je t'avais dit, je te regarderai, mais tout est noir. Je te parle au hasard. Je ferme les yeux là devant le micro. Marco Antônio. A canção é de 66, não fez sucesso. O nome é Le Spectacle, o espetáculo, né? De um cantor chamado Christophe. É de um cantor chamado Christophe. A canção Le Spectacle, Spectacle, desculpa, meu francês é péssimo. É de 66. O maior sucesso dele foi Aline, em 65. Já vai ouvir um trecho daqui a pouco. Certamente o pessoal vai reconhecer que fez muito sucesso a canção, já vai ouvir um trecho daqui a pouquinho, falar um pouquinho dele. O cantor Christophe, o nome dele de batismo, Daniel Bevilacqua, ele nasceu 13 de outubro de 45, né, tem 72 anos, numa cidade chamada Givisse-sur-Orge, às margens do rio Sena, cerca de 28, 29 quilômetros do centrão de Paris. Outros hits dele incluem O Mon Amour, que ele cantava em francês e em italiano, né, ele é de origem italiana. Ele fez sucesso também com uma canção na França chamada Dernier Baiser, que era uma versão francesa do Bésame Mútuo. Ele também canta em alemão e foi muito popular em Berlim nos anos 60 e 70. Teve sérios problemas com depressão, trago e tóxicos, fez ficar anos sem gravar. O bom é saber que ele continua trabalhando, lançou até um trabalho novo há um ano e meio pela Europa. Ele pode ser ouvido em filmes como Encontro Inesperado, no original francês era Hirondelle à Fête de Printemps, era estrelado pelo Michel Serrault. Também ele pode ser ouvido em Kill Bill 2, Avril, e um filme chamado Un Moment d'Égarement, que era de 2015 no Brasil, acho que era Doce Veneno no Brasil. O interessante é que esse filme é a segunda refilmagem de um clássico da comédia francesa, cuja primeira refilmagem foi Feitiço no Rio, aquela, uma comédia bem Samba do Crioulo Doido, com Michael Caine e Demi Moore, e início de carreira, Demi, que eles vêm para o Rio de Janeiro e se deparam com araras, com tudo que é lado e tudo mais. Pois é, então... Só para o pessoal não ficar confuso, que a gente não está lendo, vocês não estão lendo, só estão ouvindo. Então, a canção que o Christophe tem é na segunda refilmagem, né? Ou seja, teve um filme francês, depois foi refilmado em inglês com Michael Caine no Brasil, e depois uma nova refilmagem que foi feita há 2 anos, que tem a canção dele. Então, vamos ouvir o sucessão dele, Aline, por favor. J'avais dessiné sur le sable son doux visage qui me souriait. Puis il a plu sur cette plage dans cette. Essa tocou até furar o disco, viu? Te contar. E em tudo que é lugar, né? Desde ambientes chiques até bafom, né? Nas áreas mais barra pesada, assim, mas muita gente teve momentos amorosos ao som dessa canção. E como o nome, né, Aline, né, é Aline, né? Eu imagino que muita gente também, nos anos 60, influenciado pelo sucesso da música, tenha dado o nome para suas filhas de Aline. Vamos para os anos 70? Bora. Gosto muito dela, viu? É, essa canção aí, né, já que a gente já tá na década de 70, é da grande Vicki Sue Robinson, o nome da, ela não fez sucesso essa música aí, ela é de 79, o nome é Can't Accept the Fact, ou Can't Accept the Fact That You're Leaving Me, ou seja, não consigo aceitar o fato de você estar me deixando, me abandonando. Como eu falei, de 79, o maior sucesso dela foi Turn the Beat Around, que é de 76, a gente vai ver um trechinho daqui a pouco. Falar um pouquinho dela, ela nasceu no Harlem, em Nova York, em 31 de maio de 54, faleceu com 45 anos de idade, em 27 de abril de 2000, na cidade de Wilton, em Connecticut. É filha de um ator afro-americano de bastante sucesso até, chamado Bill Robinson. Ele fez vários filmes com a Shirley Temple, entre eles A Pequena Rebelde, Sonho de Moça, Anjo da Felicidade, e também de uma cantora branca com um pouco de sangue indígena, de cantora de músicas folk, chamada Marianne. Ela tinha, né, sangue indígena, negro e branco. Ela foi também atriz na Broadway. Ela fez Hair, também fez uma peça na Broadway chamada Soon, que teve participação do Richard Gere em começo de carreira e do Peter Allen, aquele australiano, né, do I Go To Rio, que depois até casou com a Liza Minnelli. Ela também apareceu em Jesus Cristo Superstar, na Broadway. Foi uma cantora muito popular também no Japão. Eu lembro até também de vê-la numa pontinha, fazer o papel de uma hippie, num filme chamado Mancha do Passado. É um filme, acho que de 1970, eu me lembro de ter visto esse filme, acho que pela primeira vez, faz uns 15 anos. Era um drama com Robert Mitchum e a Brenda Vaccaro. Ela era super fã também de um grupo que eu adoro, as Foundations. Muito. Ela inclusive fez uma versão de um hit deles. Ela faleceu de câncer, né, em 2000. Ela pode ser ouvida em filmes como Nocturna, que era um filme disco sobre vampiros, misturando pista de dança e vampiragem. Procura-se Amy, no filme também Os Últimos Embalos da Disco. Num recente, no inglês era The Martian, e no Brasil era Perdido em Marte, com Matt Damon, que é basicamente ele sozinho em Marte, também toca canções dela. Foi uma das divas da disco music, até a canção que a gente vai ouvir agora, depois você vai ter foi regravada pela chatíssima Gloria Estefan, tocava até no final do filme Especialista, com o Stallone, a Sharon Stone, o Eric Roberts, Rod Steiger. Eu acho uma versão assim, totalmente desnecessária, porque é praticamente igual, né? Só que, claro, com menos charme do que a original. Vamos tocar aí um pouquinho da Turn the Beat Around, para o pessoal lembrar, por favor. Tem coisas que eu não consigo entender. Eu gosto mais da primeira. Desculpa, gostas mais... Mais da primeira música que nós tocamos. É mesmo, é? Muito, muito. E já conhecias a primeira? Já. Ah, tá, porque ela não fez sucesso nas paradas. Sucesso. Mas, quer dizer, mas, por favor, diga pra mim, me ajuda. És fã da Turn the Beat Around, né, que a gente tá tocando agora? Sou. Ah, tá, porque eu acho apoteótica, pá. E pensar que Thunder Beat Around, que eu já vi um trechinho agora, já faz mais de 41 anos que estourou nas paradas. E eu acho uma canção super atual ainda, e volta e meia, se tem uma festa que tá meio deprê assim, coloca aquilo ali e o pessoal começa a dançar, tipo o Fufunha, sacudido o ganha-pão aí de vez em quando na rádio. Sim, verdade. Então, vamos para os anos 80, pode ser? Vambora. Por favor. Música. Marco Antônio. A canção aí, já que a gente está na década de 80, é uma canção de 85, o nome Is There a Difference, ou seja, há uma diferença, existe alguma diferença, é do cantor Howard Jones. Ele nasceu em 23 de fevereiro de 1955, em Southampton, Hampshire, na Inglaterra, filho de pais galeses. Um dos maiores sucessos dele foi No One Is To Blame, que é da virada de 84 para 85. Ele é cantor, compositor, arranjador e produtor inglês. Também morou no Canadá. Ele é ainda muito popular na Austrália, Escócia e Irlanda. Ele estudou piano clássico desde os 7 anos de idade. Pode ser ouvido em trilhas como Better Off Dead, Minha Vida é um Desastre, um filme que eu adoro, com John Cusack, Supergirl, nada a ver com a Supergirl que está passando na TV aí, a Supergirl do... acho que o filme deve ser lá de 87, 86, é um filme com a Helen Slater e com a Faye Dunaway de vilã, e a Brenda Vaccaro, até que a gente citou há pouco. Também o Howard Jones pode ser ouvido no episódio de Miami Vice, no seriado SOS Malibu, e também Todo Mundo Odeia o Chris. Vamos tocar um trechinho do No One Is To Blame, por favor, de 84, 85. Marco Antônio. Então essa canção fez bastante sucesso, inclusive no Brasil, No One Is To Blame, ou seja, ninguém deve ser, a gente não deve colocar a culpa em ninguém, e é Howard Jones, como eu havia falado, cantor que fez bastante sucesso na década de 80. Então é isso, programa de hoje. Agradeço foi um prazer estar de volta aqui e agradeço a oportunidade. E sábado estaremos juntos, mas estaremos. Antes eu quero falar com você o seguinte. Eu não sei se você leu o que eu mandei para você a respeito do Robert Conrad e as atribulações que foram para se fazer o James West. Sim, eu não sei, logo depois de ler, você me mandou assim, eu mandei uma foto dele, que ele está bem coroa. Ele até, o pessoal que deve se lembrar do seriado James West, né, Wild Wild West, ele até, não sei se sabe, ele matou sem querer uma ou duas pessoas num acidente de carro. Estava cheio de trago, isso, e parece que estava na contramão, acho que nas montanhas, né? Exatamente. Isso. E ele até está com sequelas no braço. Eu me lembro aquela foto que eu te mandei dele, mostrando, né, como o tempo é cão de vez em quando. Tem a ver até com um programa de rádio que ele estava apresentando, pelo menos até uns 3 anos atrás. Ele está assim, semi-aposentado, né? Mas, o seriado é maravilhoso, James West. Agora o filme foi um lixo, hein, Marco Antônio? Por favor, O filme foi, foi um lixo. Aquele filme com o Will Smith, na verdade é só um nome, né, que tem a ver, né, porque é com aquela aranha gigante no final. Quer dizer, o filme é um exemplo, assim, de como ter excesso de grana pode fazer a coisa virar uma palhaçada. Um filme que era mundialmente detestado, e vale dizer que quando colocaram, né, o Will Smith naquele filme, a certeza, sem mentira, é que ia ser um troço lá de James Bond, assim, que ia ter 14 filmes adiante, né, de sequências. E o filme é literalmente um show de excessos, eu não curto. E o diretor, até que fez os 3 Homens de Preto, né, com o Will Smith, já até foi para a imprensa meio pedindo desculpas pelo filme, porque saiu uma bomba. Eu vi pedaços, não posso nem chegar assim e dizer que... Eu que não é um assisti lixo, inteiro também. Não quis. Por favor, qualquer hora do dia, reprise do seriado, né? Por favor. Agora, outra coisa, Marco Antônio, não é só esse, não. O Missão Impossível não tem absolutamente nada a ver com a série. A única coisa que tem a ver Missão Impossível. A trilha sonora. É, e a ideia da mensagem se autodestruir. Só o resto é tipo um James Bond americano, né? Eles pegaram só a premissa da trilha do Vale do Argentino, lá o Schifrin, né? Sim, olha, isso. Eu te dou outro também. As Panteras, não tem nada a ver com a série por original. Por favor, né? Havaí 5-0, não tem nada a ver. Panteras olha, teve, até no original, né, mudou o elenco, mas vamos lá. Fora Fawcett, Kate Jackson, Jacqueline Smith, sim, depois Tanya Roberts, Shelley Heck. Quer dizer, aquilo lá, e a Cheryl Ladd, obviamente. Exatamente. Né? Então aquilo lá que é Pantera, por favor. Não tem discussão, querido, não tem discussão. Tá? Então até sábado. Até sábado, um abraço. Um grande abraço, a você. Tá? Tchau, obrigado, Marquinhos. Gente. Obrigado, valeu, você. Tchau. Bom, senhoras e senhores, termina mais uma edição do Marco de Hoje com o Marco Antônio Santos Freire.